rua vazia, solidão tão fria. Sinceramente, você não devia amar ninguém de forma clandestina, sabendo do risco que você corria. Se apaixonou, depois me usou, agora vem querendo oficializar. Vazinho fechou, balada acabou, é lockdown, meu coração já decretou. E vai sofrer, sem a mesa do bar pra beber, sem baladas pra sair por aí. Solar, Tropical FM, Adriano Valadares. Obrigado pelo apoio, tamo juntos. Rua vazia, solidão tão fria. Sinceramente, você não devia amar ninguém de forma clandestina, sabendo do risco que você corria. Se apaixonou, depois que me usou, agora vem querendo oficializar. Barzinho fechou, balada acabou, é lockdown, meu coração já decretou. E vai sofrer, sem a mesa do bar pra beber, sem baladas pra sair por aí. Pra sair por aí sem mim. Vai sofrer, sem a mesa do bar pra beber, sem baladas pra sair por aí sem mim. E vai sofrer, sem a mesa do bar pra beber, sem baladas pra sair por aí. Supervisor Marcelo SD, Autoescola Simoniense, organização Júnior.